Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. No último ano, o Destaque Líder no Alentejo Central trouxe à Rádio Telefonia do Alentejo empresários das mais diversas áreas que investem na região, inovam e configuram uma rede essencial para a economia regional. As empresas, durante o seu ciclo de vida, atravessam períodos diversos e confrontam-se com inúmeras questões que têm impacto direto na sua atividade. Há um conjunto de instituições que apoiam as empresas e os empresários na gestão dos seus negócios. Hoje convidámos o Hugo Serra Lopes, vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANJE, responsável pelo núcleo do Alentejo e diretor da área internacional, para partilhar connosco a sua experiência, tanto como empresário como dirigente de uma das associações de empresários de expressão nacional. Boa tarde, Hugo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Boa tarde. O Hugo foi sócio-gerente da empresa António Serra Construções, penso que no início, já desde 2001, e atualmente é administrador da Loft Gadget e diretor comercial da ASPA, Património e Reabilitação. Antes de ser dirigente associativo, já era empresário? O que é que veio primeiro? Primeiro foi ser empresário. Ser dirigente associativo, quanto a mim, pressupõe, na área empresarial, pressupõe antes de ser empresário e ter alguma experiência enquanto empresário. Até porque é essa experiência que acaba por via das associações, de ser disseminada por todos os nossos colegas que têm a mesma aventura e a mesma atividade que nós. Portanto, eu efetivamente sempre estive ligado a empresas familiares no ramo da construção civil e obras públicas, a AS Património, a Loft Gadget, a António Serra, e essa é a minha atividade principal e é o setor que eu melhor conheço em termos empresariais. A verdade é que é um setor que se cruza com muitas áreas, desde os materiais aos subempreiteiros de construção também, aos clientes finais, e isso penso que me levou a perceber que nós no mundo, sobretudo as PMEs, não podemos estar sozinhos e precisamos das associações empresariais para conseguir ganhar escala. E porquê as associações empresariais? As associações empresariais são um centro onde conhecemos e fazemos networking com diferentes agentes, diferentes empresas, diferentes empresários. Cruzam diversas interesses e diversas... E muitas vezes acabamos por nos cruzar no futuro, ou no nosso setor, ou em outros setores de atividade, podem ser colaterais ou não, e com isso conseguimos garantir a nossa... enquanto empresários, as sinergias criadas pelas nossas parcerias com outros empresários, criando-nos a capacidade para ir a negócios e a eventos de outra escala. Por isso, mas nem sempre isso acontece, não é? Normalmente quem está nestas associações tem alguma experiência empresarial. Eu posso falar das associações que conheço e sobretudo da ANJE, que foi a minha primeira experiência associativa em termos empresariais, direta. E eu sinto que as direções a que eu pertenci tinham pessoas realmente sempre bem preparadas, pois. Empresários bem Porque preparados. Porque acaba por ser importante, não é? Já viveram, passaram pelo processo penso e conseguem dar um apoio. Penso que apesar de ser uma associação de jovens empresários, acho que é fundamental nós conseguirmos ter a experiência para percebermos, para termos alguma ponderação, algum tipo de, inclusive, de, não diria de calculismo, mas digo de calma no enfrentar das situações. O facto de ter passado pelo ciclo de vida da empresa ou estar no meio também permite dar um apoio diferenciado a outros que estão a iniciar, não é? Que podem precisar, não? Sim, as empresas, isso é uma coisa que eu ressalvo sempre. As empresas vivem ciclos muito duros, muitas vezes, e os empresários, quanto a mim, são pessoas, na sua grande maioria, notáveis, porque conseguem enfrentar ciclos negativos de uma forma com muita perseverança. Acho que é um termo, perseverança, em relação às suas atividades. Tendo em consideração a medida de capacidades que é preciso ter, porque para criar uma empresa é preciso dominar vários campos, ou pelo menos potencialmente vir a fazê-lo, como é que nasce uma empresa? O que é que move alguém a enverdar por esse caminho, que não é isento de dificuldades, em vez de, por exemplo, optar por trabalhar para outra pessoa? O que é que diria que é o ponto fulcral? Acho que é algo inato dentro de nós, que pode ser transmitido por via familiar ou pode ser nosso, do nosso ADN, dos nossos genes. Agora, eu diria que para se criar uma empresa, o mais importante é dominar o setor de negócio onde está. Porque tudo o resto está à volta. Obviamente temos de estar rodeados de boas pessoas, mas tudo o que são os serviços laterais, diria que desde as contabilidades à fiscalidade, às questões que são as questões de gestão de uma empresa, há ferramentas em outsourcing para o fazer de uma forma correta, sendo que há sempre um aspecto que é saber escolher os parceiros certos e não há ciência exata para isso. Agora, o essencial para mim do empresário é conhecer perfeitamente e dominar o seu setor, quer do ponto de vista da própria atividade industrial, digamos assim, industrial entre aspas, porque há muita indústria fora da indústria em termos do que podemos considerar o conceito de negócio, mas também conhecer perfeitamente o mercado onde está inserido. Dominar a sua área de negócio conhecer o mercado para o qual vai trabalhar. Os parceiros, o mercado que existe, as possibilidades que existem, plano B, plano C, e todos os planos que tiverem que vir a surgir, porque não ou há... Ou seja, também prever a adversidade tentar, e ser flexível. Obviamente, a capacidade de antecipação é, acho que não só do empresário, mas de qualquer profissional, é cada vez mais uma das skills mais importantes. E na sua experiência enquanto empresário, quais diria que têm sido os maiores obstáculos? Os maiores obstáculos? Depende dos ciclos. No meu setor, neste momento, existe procura no mercado, portanto, o maior obstáculo é quando não há trabalho, é muito difícil conseguir sobreviver, por muita capacidade que se tenha. Mas a partir do momento em que se tem, portanto, existe procura e consegue-se prestar serviços ou vender bens, o mais importante, os maiores obstáculos que existem têm a ver com os fatores de imprevisibilidade. E eu diria o quê? Diria que todos os fatores externos e que não controlamos e que não conseguimos antecipar são os mais arriscados, sejam eles do ponto de vista financeiro, fiscal ou até dos próprios recursos humanos. Ou seja, controlar o que não depende de nós é algo... É aquilo que é mais difícil. Sendo impossível, temos de tentar, e aí a parte mais difícil é como é que nós conseguimos ir ajustando a nossa atividade a esses fatores e variáveis que podem pôr em causa o normal funcionamento da nossa atividade. E quais diria que são as características essenciais que um empreendedor tem que ter para resistir à adversidade? Ou uma empresa, ou ambos? Resiliência seria um termo comum, mas acho que tem que gostar do que faz e tem que, e volto a insistir nisso, tem que conhecer perfeitamente o mercado onde está inserido. Conseguir analisar o mercado. E a empresa, o mesmo? A empresa, o mesmo. A empresa, até uma determinada atividade, é muito o ADN das pessoas que a gerem. Sejam um, sejam vários, é muito o ADN das pessoas. E não me refiro só ao empresário, refiro-me aos quadros, refiro-me às pessoas que estão à volta também e que... O que se costuma ouvir dizer que a empresa são as pessoas que a fazem. Sim, isso para mim não é um lugar comum, isso é uma verdade. É uma realidade. É. A necessidade de acesso à informação, à atualização, à formação, são algumas das necessidades constantes que uma empresa tem, não é? E associações como a ANJE ajudam a colmatar esta necessidade. A ANJE tem um âmbito nacional, uma história de mais de 30 anos, no apoio a empresas jovens e mais de 5 mil associados. Pode dizer-se que está consolidada no mercado. Onde é que reside o sucesso da intervenção da ANJE? O estar consolidado para mim nunca existe. Há sempre mais qualquer coisa é um para fazer no dia a seguir. É sempre em construção. Digo do ponto de vista de... Agora, pronto, tem uma história já respeitável do ponto de vista da Associação Jovem. É a Associação de Jovens Empresários de referência em Portugal, apesar de terem existido depois muitos projetos que não são associações, mas são projetos que agora não estão muito em voga na área das startups, a verdade é que a Ange, no fundo, foi o berço de todo do nascimento do empreendedorismo em Portugal. Foi um pioneiro. Tem mais de 3 décadas, como disse. Está espalhada ao longo do nosso território. Tem braços internacionais importantes. E tem prestado, penso eu, tem tido um papel fundamental no desenvolvimento do que é o empreendedorismo e o que é o desenvolvimento das empresas em Portugal, das jovens empresas, mesmo que não sejam de jovens empresários, porque acolheu inúmeros projetos e foi, sem dúvida, um farol para quem quis criar novos negócios e com novas ideias. Uhum. Mas a Ange não se limita só a representar os jovens empresários, também tem um conjunto de áreas de ação que sustentam e apoiam essa atividade empresarial. Que áreas é que são estas? Com que tipo de apoio, por exemplo, é que um empresário que se dirige à associação pode contar? Do ponto de vista do empresário que se dirige à associação, existem, poderia dizer, 5 grandes áreas, embora uma seja muito específica e setorial. A área do empreendedorismo, onde está lá dentro, desde a incubação ao apoio de consultoria no desenvolvimento de projetos, uhum, ao apoio até na procura, busca de parceiros para projetos colaborativos. Portanto, para uhum nós é o empreendedorismo como área base. A área da formação, uma área autónoma muito respeitada e na qual temos inúmeras parcerias ao longo do país, fazemos projetos de formação sozinhos, com universidades, com escolas, procuramos divulgar no roadshow o empreendedorismo nas escolas, portanto, junto uhum aos jovens, e é uma segunda área com muita importância nesse aspecto. Uma terceira área é a área, sendo uma área específica de setor, mas que para nós é importante, que é a área do protocolo fashion, a área da moda, que olhamos, obviamente, como potenciação da indústria têxtil e de calçado e anexas portuguesas na divulgação das nossas produções e dos nossos criadores lá fora. Depois, na área internacional, que é uma área muito institucional, trabalhamos e desenvolvemos parcerias e uma rede, que hoje podemos dizer mundial, onde existem inúmeras associações nossas congêneres que agrupamos em federações ou confederações às quais uhum pertencemos, para que, no fundo, haja uma maior mobilidade dos nossos jovens empresários pelo mundo. Ou seja, associam-se a outras associações. Sim, no fundo, nós estamos em Portugal, federações. Em Portugal e no estrangeiro. Nós, uhum, em Portugal também. Uhum. Também temos uma área institucional importante em Portugal. Mas diria que no estrangeiro nós temos, neste momento, formalizadas 3 federações. Uma na Ibero-América, uma nos países de língua portuguesa e uma nos países da Europa. Tendo relações também com algumas associações indiretas na Ásia, na Bacia do Mediterrâneo, e um pouco por todo lado, e é um trabalho work in progress, não, uhum, não está de forma nenhuma terminada, é um trabalho em curso. Destina-se a apoiar os empresários a conseguirem internacionalizar as suas empresas? Pelo menos termos pontos de conexão para que o empresário, quando chegue e queira ir para qualquer país, podemos falar Bolívia ou Arménia ou Moçambique, não esteja no vazio. Não esteja no vazio, haja uma associação com género que possa entrar lá como associado e que tenha, pelo menos, as primeiras coordenadas na entrada do mercado. Uhum. E, ao nível mais regional, tendo em conta também que é responsável pela área do Alentejo, quais diria que são as maiores carências das empresas? E se há uma equiparação das carências das empresas a nível regional, a nível nacional, nomeadamente considerando outras empresas no interior do país, sem ser necessariamente no Alentejo, ou se é uma singularidade regional? O Alentejo, graças às melhores vias de comunicação, à proximidade aos grandes centros, tem sido, neste momento, alvo de procura por muitas startups que se pretendem instalar no interior e garantir condições similares aos grandes centros. Nessa perspectiva, tem havido nos últimos anos, e não tem a ver só com anos, tem a ver até com um projeto em que participamos numa rede de incubadoras regional, com os diferentes parceiros, com o NER, com a ADRAL, com o Parque de Ciência e Tecnologia, com os Politécnicos de Beja e Porto Alegre. Portanto, tem havido aqui uma rede que tem angariado, funcionado e tem angariado empresas para o Alentejo, dos mais diferentes setores, com algum enfoque nas tecnologias de informação e comunicação, nas TICs, mas que tem tido sucesso, pelo menos na angariação. São projetos, alguns já com algum desenvolvimento, mas muitos em fase embrionária, mas importantes para a região. Quais é que são as maiores dificuldades que neste momento as empresas têm? Eu diria que há dois ou três aspectos que são importantes começar a balizar de uma forma mais pragmática. É muito importante que as empresas sintam que há previsibilidade do ponto de vista fiscal e do ponto de vista do que é o seu projeto de investimento. Uhum. Também é importante que haja uma rede de apoio paralela ao financiamento tradicional bancário que permita que as empresas não recorram a uma alavancagem só com financiamento clássico. Esses são dois aspectos que são importantes. Depois, eu também diria que é muito importante... O que é que chama financiamento clássico? Financiamento clássico é o financiamento na banca tradicional. Na banca. Uhum. Ou seja, eu diria que o capital de risco, os business angels, a entrada de parceiros, a abertura de capital, sem serem business angels, até com parceiros de outros setores, é fundamental que se permita, e isso também tem que ser os empresários a permitir, que se permita uma nova abordagem da forma de financiamento, do modelo de financiamento sem ser recorrente das empresas, ao sem banco. Ser recorrendo uhum, ao banco. Uhum. Depois, há uma necessidade de escala, e aí sinto que, e agora para responder à segunda parte da questão, que é qual a grande diferença entre aqui o Alentejo e o resto do país, eu diria que há uma tendência a norte melhor para que as empresas se unam para projetos de maior dimensão. Há uma mesmo no interior? O interior norte, vou ser sincero, não conheço assim, uhum. conheço Viseu, não conheço assim tão bem todos os projetos. O interior também é relativo, não é? Porque Portugal é... Sim, Portugal, para mim o interior é uma não questão, acho que isso, exato. Nós somos aqui uma língua de 200 quilómetros junto ao mar. Fora dos centros urbanos, no final, sim, dos no fundo, grandes centros urbanos. Mas acho que há aqui uma incapacidade de... das empresas se juntarem em agrupamentos complementares, em joint ventures, para projetos comuns com maior escala. De quem é a culpa? Sinceramente não sei, é difícil dizer. Agora, que isso é um facto, é. Mas também é comum ouvir uma referência que é recorrente à falta de recursos humanos qualificados. Essa é uma questão real? De que tipo de recursos é que estamos a falar? É, claramente. Neste momento eu diria todos. Todos os tipos de recursos. Eu acho que neste momento todos. Uhum. Se inicialmente havia aqui alguma dificuldade em algumas áreas muito específicas, ou seja, as empresas, por exemplo, de TICs que se instalavam, tinham carências de engenheiros informáticos e programadores, havia uma necessidade grande de técnicos superiores em áreas específicas que não se conseguiam encontrar aqui na região, e era difícil mobilizá-los para se deslocarem do litoral para o interior. Até hoje ainda nunca percebi muito bem o porquê, mas há uma razão a haver e acho que isso deve ser avaliada. Pois. E hoje em dia, toda a mão de obra, temos uma clara carência de mão de obra e temos uma necessidade muito grande enquanto país de encontrar soluções que não vão passar só pela questão demográfica direta, ou seja, não vão passar só pelos nascimentos, porque isso vai demorar uma geração. São 25 claro. Anos e, entretanto, nós temos que viver. Ou seja, a questão da imigração, com todos os cuidados e cautelas que acho que devam ter em termos jurídicos, em termos da própria segurança e estabilidade do país, é uma necessidade que existe, é uma necessidade que tem que ser colmatada e, na minha opinião, os imigrantes que venham para cá para trabalharem connosco são bem-vindos e temos uhum. essa necessidade. E isso era um bocadinho na linha da questão que lhe queria colocar também, porque não deixa de ser ainda recorrente o desemprego no Alentejo, não é? E haver essa queixa, de certa forma, de que não há emprego suficiente, mas depois, por outro lado, ouve-se muitas vezes essa questão de que não existe gente qualificada para os empregos que existem, ou não existe um interesse até de recursos humanos que vão sendo qualificados na região, nomeadamente jovens que às vezes até estudam aqui nas universidades, mas depois querem ir embora, não é? E como é que podemos atrair estas pessoas, que sejam daqui ou que venham de fora, imigrantes ou quaisquer outros, não é? E como é que podemos formar as pessoas nestas áreas de escassez? O que tem sido difícil de conseguir fazer, não é? De retê-las na região. É assim, por um lado, em relação ao desemprego, claramente a taxa de desemprego tem baixado, mas mesmo assim o desemprego existe, é claramente funcional. Ou seja, não há uma adaptação das capacidades das pessoas que estão no desemprego às necessidades que existem. É por aí. Não há outra explicação, pelo menos do ponto de vista técnico. Também porque a escolaridade continua a ser bastante baixa. É verdade, há um abandono escolar. Há alguns cursos que os jovens não percebem porquê optam, que são cursos de baixa empregabilidade em detrimento de outros que até teriam uma empregabilidade mais elevada. Se calhar também há algum trabalho a fazer aí. Nessa... Acho que o trabalho é mesmo um trabalho de, diria, de marketing de quem necessita, ou seja, quer das universidades, quer das empresas nesse aspecto. Depois, em relação aos jovens que já são licenciados e que não conseguem arranjar emprego, há currículos de reconversão profissional que são importantes. Têm sido feitos alguns, eu penso que até têm feito com algum sucesso. Agora é um processo, mais uma vez, como todos os processos que eu acredito, são dinâmicos, estão em curso e não terminam. Mas as empresas por sistema também dão formação às pessoas? Quer dizer, isso é comum haver em algumas empresas de maior dimensão, dar informação específica, por exemplo, como a Embraer ou isso, porque necessitam de quantidades muito grandes de mão de obra, não é? Mas muitas vezes não há capacidade do ponto de vista técnico para enquanto a atividade se mantém, até porque não há recursos, tantos recursos assim. Não é possível disponibilizar esses recursos. As formações que as empresas fazem são claramente formações, penso que as empresas genericamente cumprem a lei, do ponto de vista das horas de formação, até procuram adaptar essas horas às necessidades que existem. Claro. Embora haja, em certos setores, muita da formação é feita em processo de trabalho, não é considerada formação, mas é, seja na agricultura, seja na construção, até conheço melhor, seja em atividades mais práticas, há muita formação que é feita em contexto de trabalho. Sendo uma das áreas fortes da ANJA é precisamente a da formação, sendo essa uma das necessidades manifestas das empresas, é natural que surja, não é? Mas como é que definem as áreas prioritárias? Ou seja, aquelas que vão ser diferenciadoras para a vida de uma empresa ou das empresas? Fazem o próprio diagnóstico do setor ou recebem solicitações do mercado? Quais é que são as áreas de formação estratégicas? Tudo. É assim, nós obviamente definimos o plano anual de formação, é definido pelos técnicos que conhecem muito bem e muito melhor que eu o terreno e as necessidades, claro, e onde é que há mais procura. Mas existem todas as que falou, ou seja, existem formações que são adaptadas, mas tendo em consideração a procura existente nos anos ou nas edições anteriores dos cursos. Existem formações específicas que são pedidas mesmo pelas empresas. E existem também formações que são tendências para o futuro, que nos são apontadas e que procuramos, pelo menos, fazer o arranque delas. E quais é que são estratégicas atualmente? Assim, as estratégicas é difícil porque, como somos multissetorial, não há nenhuma área que eu gostaria aqui de pôr em detrimento toda. Por exemplo, domínio de mais da área das competências ligadas à informática e às novas tecnologias. Nós trabalhamos muito a área da gestão, naqueles cursos mais básicos. Trabalhamos para empresários mesmo, a área das línguas, por causa da internacionalização, a área das programações, em alguns processos mais específicos. E tudo que seja mais específico, mais afunilado, são sempre solicitações. Que vêm de setoriais. A ANJA também disponibiliza incubadoras para que as jovens empresas sejam apoiadas na fase inicial. A nível regional, é possível tipificar as empresas presentes na incubadora? Existe alguma área preponderante? São diversas? A nossa incubadora é eminentemente uma incubadora de base tecnológica, ou seja, diria que a grande maioria das empresas que estão ligadas às TIC. Não todas, mas uma grande maioria. Às tecnologias de informação e comunicação. Uma das bandeiras, chamemos-lhe assim, da ANJA é o Portugal Fashion. Sim. O que é que motivou esta aposta? Como é que surgiu esta ideia? Que já tem alguns anos. Faz este ano 25 anos. Sim. A ANJA começou no Porto, a nossa sede e a nossa base é no Porto, e sempre tivemos uma forte ligação ao setor têxtil. E o Portugal Fashion foi um projeto de criatividade para estimular e apoiar a criação de marcas próprias e de conceitos próprios na área têxtil portuguesa. Quando começou o Portugal Fashion, era um projeto absolutamente inovador, conseguiu também graças também aos apoios que tivemos da comunidade europeia, via Estado português, obviamente, conseguimos internacionalizar o projeto, levar a nossa moda aos maiores mercados, ou pelo menos aos mercados mais mediáticos da moda a nível mundial. E penso que somos hoje, por isso, uma marca respeitada, e os nossos criadores são, muitos deles, referências que conseguem marcar presença lá fora. Ah, no fundo, o Portugal Fashion foi uma via de promover a indústria têxtil portuguesa. Claramente. Nós somos uma associação empresarial e, apesar de claramente ser um projeto criativo, é um projeto criativo para potenciar a indústria. Recentemente criaram a marca House of Portugal. Que marca é esta? Que objetivos é que tem? House of Portugal foi uma marca que foi utilizada, diria, no último ano e meio, salvo erro. Está a ser reformulada, mas o conceito mantém-se. E o nosso objetivo, no fundo, foi agarrar no que era a criatividade do setor têxtil e transportá-lo para tudo o que é o lifestyle e as muitas marcas que também necessitavam desse tipo de processos de internacionalização e de promoção. Podemos falar das joias, do calçado, do mobiliário, das porcelanas, tudo o que é realmente muito bom que Portugal faz e que tem um valor acrescentado devido ao design e à marca. Ou seja, conseguir congregar produção de várias áreas. Multissetores num único projeto. A título de exemplo, uma apresentação de moda em Paris, ter porcelanas de uma determinada marca e ter joias de outra, por exemplo. Pois. Também poderá, se calhar, entrar azulejos, entrar outro tipo de produtos. Claramente. Já mais, no fundo, mais distantes até desde da... Desde que façam sentido encaixar no mesmo evento. Chapéu. Sim. Uma questão também recorrente no panorama empresarial nacional é a da internacionalização. Certo. Quais são os mercados que são estratégicos para Portugal? O que é preciso para fazer para colocar os produtos portugueses lá fora e o que é que falta? É assim, Portugal, se quiser crescer a níveis que nos permitam chegar à média europeia, vamos ter que exportar muito mais do que exportamos hoje em dia, muito mais. Apesar de ter registrado aumentos interessantes, ainda não é suficiente para pôr a economia a crescer em valores que seriam interessantes do ponto de vista da nossa tal aproximação à média europeia. No entanto, eu diria que, dada a nossa dimensão, e tendo, obviamente, os nossos mercados tradicionais, todos sabemos, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, alguns países aqui europeus, sabemos que estamos a trabalhar nesses mercados, em mercados mais maduros e com maior dificuldade de penetração para as empresas. Ou seja, Portugal claramente tem que procurar mercados alternativos. E agora, quais é que são os mais interessantes? Eu diria que depende da área de negócio. Da empresa. Obviamente que a dimensão das Ásias, seja da Índia, seja da China e dos países do Oriente, são realmente, por isso, apetecíveis. Mas Portugal, do ponto de vista de diferenciação, tem mercados em que existe alguma afinidade, e diria que os países de língua portuguesa, que alguns países com culturas similares às nossas, ou seja, a nossa língua, a latinidade, ou seja, a Ibero-América, acrescentando a isso, obviamente, os mercados onde existem fortes incrementos da nossa imigração são sempre mercados interessantes do ponto de vista da nossa capacidade de entrada no mercado. Mas mercados, por exemplo, como o da China e da Índia, são mercados muito grandes. As indústrias portuguesas teriam que responder mais a mercados de nicho ou têm capacidade de produzir em grandes quantidades? Não, para mercados que ir a nicho. Tem que ser mais mercados de nicho. Nós, verdadeiramente, a nossa grande dificuldade nesses mercados de grande dimensão é exatamente a nossa capacidade de produção em massa. Em massa. Para finalizar, gostava de lhe perguntar que avaliação é que faz do panorama empresarial regional atualmente, se está a renovar, se abre as perspectivas de futuro. Nós não dependemos de nós. Nós, cada vez mais, pela nossa dimensão de país e de região, dependemos do que está à nossa volta. Ou seja, eu acho que o nosso percurso nos últimos 3, 4 anos tem sido razoável, a economia tem dado a responder, também muito devido, obviamente, aos ventos que apanhamos dos nossos principais mercados, mas E por isso digo que não podemos dizer que estamos com boas perspectivas, porque é tal situação, não vamos depender de nós, isto, vamos depender muito dos fatores externos, mas as empresas portuguesas têm conseguido, em alguns setores, consolidar a sua imagem enquanto empresas exportadoras. E nesse aspecto há um sinal positivo. Por outro lado, há algumas áreas e setores em que ainda não conseguimos, apesar dos ciclos de fundos comunitários, atingir um nível adequado à competitividade a nível internacional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma certa necessidade no tecido empresarial de algumas reestruturações ainda, de alguma capacidade das empresas se unirem para ganharem escala, porque a verdade é que tendo que viver de ciclos vai ser difícil lá para fora, mas dependermos só do mercado interno, essas empresas dependerem só do mercado interno na próxima crise, e vai haver, não pergunta nem se é quando, sempre, quando essa crise existir, as empresas só dependerem do mercado interno vão voltar a sofrer. Há aspectos sempre importantes, a estrutura de capitais próprios ser forte, os financiamentos bancários, sobretudo nessas empresas muito dependentes, ser muito baixo ou quase nulo, e ter uma capacidade de flexibilidade, quer de recursos humanos, quer do ponto de vista até do ajuste à realidade. Poderem tomar decisões rapidamente. Terem capacidade de antecipação e implementarem decisões de uma forma assertiva quando sentem que os números estão a desviar do plano. Muito obrigada, Hugo, pela sua presença e por partilhar connosco a sua experiência. Foi muito elucidativo. Obrigada também a si que nos ouve aos sábados após as 16 e na primeira segunda-feira de cada mês após as 15. Boa tarde. Destaque, líder no Alentejo Central. Este programa destina-se à divulgação e promoção de iniciativas individuais e coletivas de estímulo à empregabilidade, empreendedorismo, criação de emprego, inovação e capacitação. Destaque, líder no Alentejo Central. À primeira segunda-feira de cada mês, depois das 15 horas, com repetição ao sábado, depois das 16 horas, aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. O programa Destaque, líder no Alentejo Central, é desenvolvido pela Associação Monte ACE, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.